conhecer demais e mais, para conhecer os teus caminhos. Quero conhecer-te pra não errar mais e alegrar teu lindo coração. Quero ver tua face, teu sorriso para mim. Quero a luz para os meus pés e a paz que não tem fim. Quero ver tua glória chegar pertinho de você. Aí a minha vida terá valor. Mãos que tocaram as estrelas são as mesmas que tocaram leprosos. Pés que andavam nas nuvens são os mesmos que a mulher lavou. Bate em mim agora e olhe bem nos meus olhos. Abra sua tenda e venha falar comigo, pois eu já sei, rasgado está o véu. E o que eu mais quero